Salvador, boa noite, TAM 3520, passando Simbra, baixado e travado. TAM 3520, bom dia, livre o pouso, na 10, o vento é 020 graus, 02 nós, e o ajuste é 10, TAM 3520. Livre o pouso, 10, TAM 3520. TAM 3520 no solo aos 40, chame o solo 1219. 219 vai chamar 3520, boa. Solo Salvador, TAM 3520, livrou? Boa noite. 3520, está autorizado o táxi Alfa Juliette por 103, parte 1. Alfa Juliette por 03, 3520. Delta em Salvador, uma boa noite, 3555, meta na final, X-Ray, baixado, travado, visual. 3555, ciente avistado, tá livre o pouso, 1-0, o vento é 050 graus, 03 nós, o 3555. Livre pouso, 1-0, 3555. Ok, a respeito da criança passando mal, já foi informada a infraero, a mesma está ali aguardando aguardando a sua chegada com a ambulância já no gate 8, o trip 5556. Muito obrigado, 5657. Trip 5556, no solo aos 49, chame o solo 219. 219, 5556, sou autorizado táxi via Alfa Juliet, posição 08 do Pátio 1. solo Salvador, 3520, autorização Aracaju, informação Delta. 3520, estou autorizado Aracaju, nível de voo 190, decolador 10, curva esquerda, saída Pucajão após direto Aracaju. Controle Salvador, PN 120, decimal 8, transponder será o 5141. Autorizado 90 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda, Pucajama, Aracaju, 208 no controle, transponder 5141, Neutra 3520, informa que está pronto para puxa e acionamento. Sim, a gente chama pronto, perdão, está autorizado para puxback e acionamento, me chama pronto táxi. Chamará táxi 3520. Táxi 3520 está com 116, alterna Recife, 1h55. Hotel 3520, está autorizado o táxi via Pátio Índia, ponto 010, chama torre 118.6, ajuste altímetro no 00. 1-0-0, via Índia, chamará a torre 206 quando pronto na ponte Vera, tá 3520, boa noite. Salvador, 520, informa que está pronto, pode ser 010. Ok, o TAN 3520 livre a decolagem da 10, vento é norte com 02 nós. Livre a linha e decolar, o TAN 3520 da 10, bom dia. 3520, decolado aos 19, chame o controle. 119, decimal 8, boa viagem. 198, boa, 3520. Gol 9073, está autorizado Guarulhos, nível de voo 380, decola 10, curva à direita, saída da El, Leda Post-Bridge, via Pedro 16. Controle Salvador Pérez 120, decimal 8, perdão, 119, decimal 8, transponda 5147. Autorizado, João Pronto Táxi. Claro, táxi Gol 9073, POB 178, 3 horas e 47, alterna Galeão. O Gol 9073, está autorizado o táxi Apache 1 no táxi Índia, ponte para 90, torre 118, decimal 6, o ajuste altímetro 90 no 0. Índia, Apache Índia 18, 6, 10, 10, 9073.